pra que chorar? Já não adianta nada, a nossa vida não é mais como antes, os nossos sonhos perderam o sentido, já não brilha o desejo em seus olhos, pra que chorar? Não adianta nada, no nosso caso, chorar não vale a pena, é muito tarde, pra que viver sofrendo, se a chama do amor já se apagou. Você vai encontrar alguém diferente do que eu sou pra você, e vai tentar os seus problemas resolver, e vai tentar fazer você feliz. Eu não pretendo mais amar ninguém, eu vou viver somente de recordações, não quero mais me entregar pra não sofrer, não vale a pena. Fazer você feliz, eu não.